TAM 3197, decolada 04, um controle, 19, decimal 8. 98, TAM 3197, obrigado. Torre Salvador, gol 1099, aproximando de ponte férias, estamos prontos, já. 099, linha, decola, piscina 0, vento 140 graus, 069. Positivo, a linha decola, gol 1099. 099, decoladas 10, tem o controle 119, decimal 8. 198, tá, boa noite. Salvador, boa noite, vão no 866, agora 3 milhas do externo. No 866, justo na 096, reporta quando baixado na base. 1-0-6, reportarei o 866. Baixado, checado, 1-866. Pouso, pistão 0, vento 130 graus, 079, voo 1-866. Livre, pouso 0-866. 1866, aos 15, direita 12, no décima 1. 211, 866, obrigado, boa noite. Salvador, gol no 168, estabilizando a final. 1168, avistado, cheque trem. Daqui a pouco. Agora, passando Simba, baixou, travou, gol 1168. 1168, todo autorizado, 1-0, 50 graus, 8-9, destino 0, 1-6. Ele pôs 1168. 1-2-1 para o 1-1-68. Chame solo, 1-2-1, décima 1. 1-1, obrigado. Siga. Gente, já tá pronto pra encher? Qual o comandante? Reporte fora do solo, 120.4. Gente, do Pai 3 Coaçu. Solo, Guardião 07. Gente, Guardião, ingresso no axé, guarda transferência. Ingresso no axé e vai aguardar a transferência, Guardião 07. Guardião 07, um controle, 198. 198, regresso. Foi Salvador, Guardião 07. Guardião 07, qual a intenção de pouso? Pátio do Graé. Reporte na final para o Graé. Reporte na final, Guardião 07. Guardião, reporte no solo, ajuste no zero no meio, 150 graus, meia dúzia. Reporte lá no solo, Guardião 07. O 07, o solo aos 4:30, frequência livre, estacionar, boa noite. Oi, Salvador, Santos, 2858, boa noite. 1858, cheque 3. Tá salvado. Todo autorizado no 0, 130 graus, 89, ajuste no 0 no meio. Correto, 158. Decimal 1 Correto, boa noite. Salvador, muito boa noite, 3662, na final, baixado, salvado. 3662, todo autorizado, 1-0, 1-3-0 graus, 6-12, ajuste no 0, 1-6. Autorizado pouso, 1-0, 1-6, Santos, 3662. Corrigo 1096, final, baixar travada à distância. 1096, livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 0612 de nós. Sente livre pouso.